107. Estação 340 para Galeão. Decola no zero, curva à direita da Eolinda e após BDF, para interceptar o eixo da UB9357. 1198 é o controle após, 5107 é o transponder, 3191. Correto, em protocionamento, 3091. Chamada 3091. Portar 3895, gate 02, pushback acionamento. Autorizado, chame tanque 3895. Chamada. C28, identifique, chegada MAG, desça até o nível 050. MJ 6740. Linha 740, passei, travou? Ele tá lutando? Baixando. Só uma camadinha aqui, mas já vai dar visão. Gente, reporte no externo visual, baixar o trabalho. Tá, tá. Cinco, sete, dois, oito. Desça para 4000 pés. Web 5728. Webjet 5728. 5728, pode tentar desviar para a esquerda para o 025. 6. 10 milhas. Autorizado desvio, desce para 2 mil pés após Voituna. Autorizado desvio, desce para 2 mil pés após Voituna. Qual é o ajuste de altímetro? 10013. 10013, obrigado. Azul 4207, sua vetoração 5 graus à direita, desce para 3 mil pés e reduz para 220. 5 graus à direita, 3 mil, reduzindo ao 4207. Zero, desce para 2 mil pés, chegada a mar e ajuste 10013. Boa tarde, tá 3895, quanto será pronto? Tá 3895, a linha aí mantém, tá chegando ao zero. A linha mantém no zero, pô. É 740 no solo 51, libera a direita, chegando a dezena da cima nave. Direita, onda de nave, web 6740. É 740, táxi autorizado até o portão 02. Autorizado até o 02, 6740. Paulo, só confirme via Índia ou Juliette, 6740 ou tá ali no balcão de luz? Critério. Obrigado. Thank you. É 3895, decolada 55, transfere 98, mau voo. 98, obrigado, até a próxima. Azul 4207, reassuma a navegação na proa de Duna, desça 2000 pés, reporte localizador. Esquerda Duna 2000, chamaremos logo, 4207. Boa, tá 3895, decolado, da El. 3895, contato radar, suba o 340. 340, 3895. A gente está autorizado o procedimento, o abjante 5728 está no localizador. 5728, torre 186. 186. Controle, possibilidade do 4060 voar direto Duna, evitando uma formação à esquerda. Controle 4060. Prossiga. Possibilidade de manter a proa de Duna, fim de evitar formações à nossa esquerda. Confirme. O azul 4060 solicita manter a presente proa, se possível na proa de Duna, evitando formações. Sente, reduza para 210. 10-9, 4060. Azul 4207, reduza para 170 e reporte estabilizado. Reduzindo para 170, reportará 407. Aqui que ele chama o abjet 5728, está embaixado, checado. O abjet 5728 tem pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 7 nós. Pouso do abjet 5728. Meia dúzia, então, acionamento. Autorizado, Chimtax, 3191. Cuidado com o feedback e acionamento, chamar no ataque 391, obrigado. Oi, Salvador, é o azul 4207, 3 milhas do externo. 4207, reporte no externo, baixado e travado. Ataque no externo, 4207. Comandante 3290, entre seus livros, essa taxa para evitar promoções? Autorizado. Uniforme, Mike Uniforme, acione identificação, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Vento 120 graus, 8 nós. Guarde apenas a pista livre. Sim, a gente guarda, 4207. Manda desvio à direita da 3. 895. Gente. 19, objeto 10728. Salvador é o gol 1777 no 5, puxa essa nota. 777, portão 5, autorizado, pushback, acionamento de táxi. Livre, reportar ao táxi, 777. Webjet 5728, livrou só. 5728, chame antes da Juliette para ingresso, parte principal. Chamar antes da Juliette para ingresso, parte principal. Webjet 5728. Lima Tango, bom dia, prossiga. Qual o horário da notificação? Hotel Lima Tango, confirme o setor do voo. 060 Torre 186. Um curva direita, ingresso ao litoral sul, controle 199.8, aciona 0142, Hotel Lima Tango. Confirmando 03. Torre 186 para iniciar o táxi de decolagem, Hotel Lima Tango, uma boa. Jet 5728, ingresso no pátio. Solo 01, para a direita, chegando do Jana na escalada, Solo. Ingressa o 5728, portão 5. Após o feedback da aeronave da Gol, ingressa portão 5, objeto 5728. Baixou e travou, 4060 à distância. Vento 1-1-0 graus, 8 nós. Agora pista livre, pouso autorizado, 4060. Livre, pouso, pista nas eras, o 4060. No 4207, livrou foco para trás. Azul 4207, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette para ingressar a parte principal. Via Alfa, informe antes da Juliette, 4207. Observar ingresso do Boeing da Webjet no portão 5, após Prosec Taxi via Juliette Alfa no ponto de espera Torre 186, bom voo 3091. Deixa eu dar visual com o tráfego da Webjet, após Juliette Alfa, 186 no ponto de espera, obrigado. 05, Objeto Para o táxi Gol 777, estamos com 175 a bordo, 2:20 com 5. Vai seguir Airbus da TAN, ponto espera torre 18.6, bom voo, Gol no 777. Segue o TAN na espera 18.6, 77, uma boa tarde. Azul 4207, após saída do Boeing da Gol, ingressa para o portão 03, Azul 4207. Após o Boeing da Gol, segue para o 03, 4207. Autorizado o procedimento, senhor, para o 32 no meio da TAM? Autorizado. Uniforme, Mike, uniforme, livre de informações, voa turno. Livre de informações, voa dona lá turno. Matango, a senhora me chama para o táxi, está no 45? Ok, taxi, chame na Oscar para ingresso, espera no táxi. Hotel Matango, taxi Janeiro decola sem parada. Chelinha ainda cola, pistão na 7, vem com 1, 3, 0 graus, 8 nós. Tchau. Estabilizou, 3, 2, 1, 6. Torre 18.6. 18.6, obrigado. Torre Salvador. Uma boa tarde, 3, 2, 1, 6 da TAM, passando externo, baixar travado. 3, 2, 1,6, pouso autorizado, pista 1-0, retorno 3-0 graus e 2 nós. Tem livre pouso na 1-0, 3, 2, 1,6. Hotel Lima Tango, decolado 0-8, chame controle 19-8, bom voo. 19-8 para a gente, graças a Deus. Prossiga. Decolou na 7, corredor a cheque 503 até o farol da barra para Serra 92, Rabel. Seguinte reporte, farol da barra. Farol da barra, tá? 3191, visual com tráfego nacional? Visual. Ah, boa da companhia, pode ver ali, mantém cabeceira 1-0. Após a passagem do tráfego ali, mantém na 1-0, 3191. Controle Salvador, muito boa tarde, eu passaria do 2230 com informação Mike. 2230 para o Odiduna, desce 2000 pés, ajuste 1012, reporte localizador. Seguinte para o Odiduna, desce 2000, com ajuste a 1012, reportará no localizador 2230. Uniforme, Mike, uniforme, ajuste 1012. 7012, uniforme, Mike, uniforme. Boa tarde, eu vou 77, né? Espero notar. Gol 1-7, mantém um ponto de espera. E após o Airbus da Gol decolar, ali mantém a capacidade. E após o Airbus ali, mantendo 0-77. Tan 3-2, Mariano Solar 2, Chemina 2-1, decimal 9, ali. Confirma, Tan 3-2, no 0. 3-2 no meio, agora solo, 1-2-1 na 19, bem-vindo. 2-1, obrigado, bom dia. Solo, Salvador, tá 3-2-1-6, livrando na sua. 3-2-1-6, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 3-2-1-6. A transmissão está com bastante ruído, está quase ininteligível, intensidade 2, é o Alfa Vitor Juliette. Pediu o atingir 2000, onde foi mais que foi? Prisão DDS. Prisão DDS, onde foi? Controle 109.8, muito obrigado, boa tarde e bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, Alta 3191, decolou na 3-4. 3191, contato radar, suba 340. Esse é 340, telas para a posição da EL. Autorizado. Obrigado. Localizador, de forma magnífica. Torre 18 mesmo.